de onde nada falta, nada sobra, tudo brilha. Tem uma hora que a vida cobra da gente uma obra-prima. Como fazer um continente de uma ilha, de uma semente passeio, de onde nada falta, nada sobra, tudo brilha. Minha obra-prima, minha obra-prima, minha.